Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais, Adraca! Alguém tinha que ser na briga, alguém fazer. Tem que fazer essa frase aí, Adraca. Eu sou o Joel Suki e siga aquela carroça, siga aquela motoca, siga aquele chinesinho, siga aqui. Aqui é o PC de No Man e Voodoo é pra já. É, mas tu sabe que tu já usou essa, né, mano? Teu Voodoo aí já tá vencido, viu? Esse daí. Aqui é o Bala e versão brasileira Herbert Richard. Puta que pariu, mano. De novo? É só entrada repetida, é? Aqui é o Jota e Times Money. Só vale entrada repetida. É porque no Pica-Pau tem o Herbert Richard e o BKS. As imitações do Bala aí são muito putaria, velho. Doido. Eu ia falar que há 15 anos nessa companhia, né? Mas todo mundo já tá usando as classes. Há todos esses anos nessa companhia vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o grande citado, né, que em vários episódios, né, do Azilla, o Pica-Pau, rapaz, finalmente Pica-Pauzão, vixi, doido. É tchau, finalmente, né, antes da cachaça, né, e tal, a voz do cara normal ali. E vamos para os e-mails. Fim de semana chegando e o coitado tá no osso, mas acaba de encontrar a solução. E vamos para a próxima leitura. Já vi o leitorinho da abertura. E vamos para as leituras de e-mails do episódio passado, e onde falamos de alguma coisa que faz algum tempo que a gente não lê os e-mails. E eu tô aqui com o tio Zivas aqui pra gente ler os e-mails, mano. Beleza? Primeira coisa que a gente vai falar aqui, pra vocês acessarem os artigos do Azilla, né? Tem lá o Azilla Comics, o Baião de Letras e várias outras coisas além do Azilla Cast, né? E vai surgir outra coisa aí vindo aí também, né? É umas mulambagens aí, Outra coisa que a gente não cansa de falar, né? Comentem aí nas postagens, né? Que isso é altamente importante para um futuro de algum vídeo, né? Que vem surgindo aí. A galera tem que comentar, né? Nas postagens ali, que o cara se empolga, né? Para fazer as coisas. Que instiga a gente a criar mais, né? A trabalhar mais. É quando a gente vê a galera realmente comentando, vê que o negócio tá circulando. Comentando, curtindo as páginas, né? Mas a gente sabe que a galera tá achando massa, né? O trabalho. Isso é. E se você quiser enviar e-mails, envie para azilacast@azileitor.com.br ou azileitor@gmail.com. E tio Zivas, tá chegando aí um vlog nordestino, né? Um novo vlog. É os mulambos. Como o nome diz, né? Vai ser realmente aí um mulambo carinho mesmo. E como é que exatamente. É aí? Mulambos, que é um vlog de criação do tio Zivas e companhia, né? De companhias, exatamente. Cara, a gente vai trabalhar diversas situações. A gente vai envolver também esse espaço com games, filmes, tal, mas também situação socioeconômica do país também. Ixi. A gente vai falar sobre isso, é só que tudo de um, né, jeito mulambento. Aí sendo meio que o estilo Azilla, né, de ser também. É, a gente tem alguns personagens bem característicos, como o seu Trombose. Temos o conhecido PC de No Man, também aí, tá participando com a gente. Não, mas inclusive, mano, tem, vocês já colocaram um teaser, né, lá no, meio que um trailer, já, né, dos mulambos. A gente vai colocar o vídeo aí, mano, na parte do PC, mano. Puta que pariu, mano. Eu ri muito, mano, na parte do vídeo do PC. Você, a galera que quiser encontrar a gente no YouTube, coloca lá Os Mulambos, é o nome do nosso canal. O vídeo lá tá Os Mulambos, a apresentação. Aí pode conferir o primeiro vídeo lá, que é a apresentação dos nossos personagens. Tá maneiro. E quando é que vai ser lançado Os Mulambos? Quarta-feira agora, dia 7. dia 7 agora de maio. Pois é, a gente vai estar esperando, né? E a gente vai postar também no Azila, né? Vai postar no Facebook, no site, vai espalhar aí a palavra aí pra vocês verem. É, vamos fazer um mulambo só, né? É, foi... A gente vai postar aí. E se você estiver escutando a versão sem e-mails do AzilaCast, que tem a versão sem e-mails do programa, os e-mails irão acabar agora. Olha aí, agora quem ficou depois da versão normal ali dos e-mails são os guerreiros do Azila, né? Azila. Que... Eu até falar, é uma honra eu estar aqui, bicho, porque eu sempre mandava os e-mails e ficava esperando ouvir o meu e-mail ser lido, mano. E a gente tem aqui o áudio da barata por Daniel Kozer Nascimento. Pra galera aí que pede o áudio da barata toda semana, né, mano? Tá aí o link aí embaixo com o áudio da barata, né, mano? Finalmente você dá um play e ficar escutando direto essa porra aí. E o primeiro e-mail aqui é o do Felipe, 27 anos, São Paulo e algum lugar de São Paulo. Descobri o AzilaCast graças a um erro de digitação. Vixe, como é que foi? Fui digitar Azia, mas um L intruso. Um L intruso entrou no meio e aí entrei no site e comecei a ouvir o cast. Olha a putaria. Desde então, ouço todos os episódios, pretendo fazer uma maratona para ouvir todos os episódios antigos, mas o trabalho e a faculdade não deixam. Você pode ouvir em caminho do trabalho, né, da faculdade, a não ser se o cara for o motorista do ônibus, né, mas é que não dá. Né? É melhor ainda, ele bota pra galera do ônibus todinho ouvir, mano. Poxa, é mesmo isso. Se tiver algum ouvinte que for trabalhe como motorista de ônibus, mano, coloque aí pro pessoal ouvir o Azila no ônibus, né. Estou mandando esse e-mail por causa do sensacional torneio realizado no último cast. Apesar do meu candidato título caiu nas semifinais, cheguei a torcer a cada ataque e defesa graças ao ritmo alucinante das lutas. Olha aí, esse cara aí todo empolgado. Né? Gostaria de saber se na segunda edição o vencedor vai defender o seu título. Mas a gente vai dizer que vai ter uma segunda edição sim, e muitas coisas vão acontecer na segunda edição do torneio, né? Fala, Manolos, meu nome é Henrique, sou de Minas Gerais, sou estudante de Engenharia Eletrônica e Telecomunicação. Vixe Maria. Mas será que ele é aquele cara tipo do Pica-Pau, que fica mexendo nos negócios dos teleféricos lá? Aí ele solta a frase há 20 anos que na minha empresa vital. Eu nem me lembro como ou quando vim parar no AzilaCast. Vixe. Mas escuto o programa, com certeza, mais de 100 casts. É isso. E nunca enviei um e-mail. Eu comentei. Pra falar a verdade, escutava 9 casts diferentes e também nunca enviei e-mail pra eles. Então a gente é privilegiado, viu? Olha aí. Então 5 deles morreram sem ter o meu feedback. Resolvi enviar esse e-mail por alguns motivos. O primeiro é que mês que vem irei fazer uma entrevista de estágio e também aprovo para que aquela empresa de petróleo, que no momento está sem moral... Vixe, que nem sabe qual é, sabe, né? Qual é, né? E devido a histórias dos ouvintes que enviam e-mails para o Azila e são empregados. Decidi que não custa nada mandar um, né? Caria, né? Não, e o cara, daqui a... Tu vai ver, mano. Daqui as duas semanas, velho, esse bicho vai mandar outro e-mail. Vai dizer, rapaz, fui aprovado, não sei o quê. Tô trabalhando já. Tô naquela empresa lá, sem moral, né? Desvendei o código Morse do último cast. É, o cara é estudante de telecomunicação, ele tem que saber ler código Morse mesmo, né? Próximo e-mail aqui é do Rafael Pinheiro, 23 anos. Acompanho o Azila desde histórias de locador. Vixe, velho. Diga, eita! Ah, porra, primeiro, bicho. Primeiro, passando pelo épico Senhor Pinóquio, as histórias de putaria e de abacuado. Estava jogando o WoW quando encontro um player chamado AzilaCast. Vixe. O cara tava jogando o WoW, né? Assim, aí de repente passou aquele personagem com o nome AzilaCast da cabeça. Assim. O cara, vixe, é isso, mano? Já começou a seguir o cara, né? Daí eu pensei, olha aí, mano, vou falar com o cara ali que eu também escuto AzilaCast também. Então ele me respondeu: legal, cast, né, mano? Eu sou o Telus. Aí o cara disse: porra, mano, qual é a chance disso acontecer, mano? Pensei que fosse um mentiroso e deixei quieto. Até que um dia esse cara me chamou pra fazer uma PVP e precisávamos usar o Raid Call. Pois não é que o cara era o Telus mesmo, Gigi? Tá vendo? Logo comecei a rir e um dos bitos cearenses estava jogando ali comigo, mano. Olha aí, mataria. É a honra do cara, né, mano? É. E o melhor ainda mandou um salve pra mim no último cast. Sim, sou o Putricide. Olha aí, meu cara. Aí dentro. Sobre o último cast, foi muito bom. Tive que assistir de luz acesa também, claro. Fiquei feliz por não ser o único a ter medo da musiquinha de Lavender tal do Pokémon. E também tranco o cu para aquela porra da Lua do Zelda do Majora's Mask. Aquela Lua do Zelda ali é foda, viu? Realmente, ó. Bom, queria falar mais sobre a versão Black pirata do Pokémon. Depois renomeada pra Terror Black, depois que o Pokémon Black realmente saiu. Putaria do cara. Quando o Ghost, o Pokémon assombrado daquela versão, atacava o inimigo, a tela ficava escura e dava pra ouvir gritos de Pokémon inimigo, dando a entender que ele estava sendo machucado e morreu. Caralho, mano. Xiii, meu irmão, aí. Sinistro, viu? Isso aí. Eu tinha pensado nisso, ó. Putaria. Depois de derrotar qualquer Pokémon treinador ou Pokémon selvagem, no lugar deles apareciam lápides. Mas calma, o número de Pokémons era limitado. Caso contrário, a caverna seria cheia de lápides, Zubats e Geodudes. Isso era mais pra representar que a espécie de determinado Pokémon que você matou estava acabando e tal. Olha aí, mataria. Chegava a um ponto que era não era possível encontrar outros treinadores, tirando Gary e a Elite Four, né, que o desenho ficou Equipe Rocket. Apenas os líderes de ginásio se salvaram do Ghost, pois era preciso das insígnias para poder continuar. Quando o jogador vence a E4 e Gary, a tela cortava e aparecia algo como anos depois. Aí no lugar do personagem, estava um personagem velho, com o mesmo visual daquele que ensina a capturar pokémons. Red está na Torre de Lavender, junto com milhares de túmulos. Seus pokémons haviam morrido, apenas Ghost havia sobrado no final. A tela cortava de novo e aparecia o Red velho na entrada de Pallet. O professor Carvalho já havia morrido também, cara. Ximaria, muitos anos depois, né? Porra, é essa? Quando o jogador estava em sua casa, não encontrava sua mãe. Vixe, mano. Ele tinha morrido também. Isso. Subia para o segundo andar, Ghost saía da Pokébola, como Pikachu nos jogos do Yellow, e ficava flutuando no quarto. Quando Red se aproximava, ele parava na frente dele e dava para ver seus olhos vermelhos se tornando cada vez maiores. Uma introdução de batalha aparecia: Ghost Wants Fight. Ixi, Maria. Obviamente o treinador morre. Ixi, Maria. Depois disso, quando o jogo voltava, o save file não estava mais lá, ou seja, game over. Caralho, essa história toda foda, né? Do Pokémon. Isso aí é. E é foda, viu? Olha que. Ei, mas é sério fazer uma parada tipo pica-pau assim, ó. Eu acho que tu quase conseguiu agora. É porque minha voz tá mais grossa, era pivete, eu sabia melhor. Mais grossa, mais grossa. O cara faz igual o Justin Bieber e fala que a voz tá grossa. Oh, oh. No, God! No, God! Please, no! No! No! Então, antes da gente falar do próprio desenho, é engraçado a gente falar da história do cara que criou o Pica-Pau, que é uma história muito louca, velho, igual o Pica-Pau mesmo. Pra quem não sabe quem é, aquele cara que fica dialogando com o Dabbot. É, mano, mas isso aí vai aparecer um tempo desse, mano. Até bem pouco tempo ninguém sabia quem era esse louco mesmo, não. Não, mas aí, porra, Pica-Pau das Antigas já aparecia isso, mas só que eu acho que nos episódios, quando a gente era pequeno, eles cortavam essa parte. O antigão é o a season, né, do Pica-Pau Biruta. Olhei na internet e tem um episódio que o cara que fez o Pica-Pau, o desenhista, e o aparece no episódio. Que isso, mano? Como o cara. Que tá, isso? Eu tava procurando aqui na internet, não encontrei não, mas eu vi um não, post. Não, tu não encontrou na internet. Aí não, eu não vi a foto do vídeo. Eu vi o post falando sobre isso e a foto. O post? Qual post? Caralho. O post, a porra do post que derrubou a energia daqui em casa. Criador do Pica-Pau, da Walter Lantz, que a gente via nos finais dos episódios, né? Aquele iconezinho dele lá, com aquele cavaleiro sentado num... Não sei lá o que, né, meu? O que que era aquilo ali? É, mano? Não, mas aquilo ali era uma alusão a ele, aquilo, mano. Aquilo ali era, tipo, o selo dele, mas aquele ali. Tipo coisa medieval, né? Ou tá um bom fisionomista, viu, mano? Isso aí é Fábio Castel, né, não? O cara nasceu em Nova York, né, meu? Filho de imigrantes italianos. E desde criança, como em várias histórias de outros desenhistas, né, ele gostava de desenhar, né? Tudo um. Teve aulas de desenho com 12 anos, não sei o quê. O sonho dele era trabalhar com animação, que na época já fazia sucesso, né? Por causa do Walt Disney e tudo mais. Já tinha uns desenhos de sucesso e ele cresceu assistindo esses desenhos todos e tal. Aí ele queria trabalhar com animador, né? O cara, pra tu ver, né, mano? Os caras com 12 anos, tal. Eu quero trabalhar, né? O cara com 12 anos. Naquele tempo não tinha internet, né, mano? O cara não ia fazer. Sabe como foi que aconteceu? Ah, o pai dele falou assim, você tem que trabalhar. É diferente de eu quero trabalhar, cara. É uma diferença muito grande. Negócio da crise da bolsa, né? Não sei o quê. O primeiro emprego dele foi com 12 anos mesmo. Ele trabalhou de mecânico na oficina mecânica. Ah, não, agora tu vai dizer que ele um dia virou assim: quer saber? Eu vou trabalhar de mecânico. Ou tu acha que o pai falou: meu filho, você que trabalha pra ajudar sua mãe? Sei lá, mano, naquela época o mecânico dava uma grana, mano. E uma coisa que era legal ali do trabalho dele de mecânico é que ele fazia vários desenhos nos intervalos dele, mano. Ele pregava todos os desenhos na oficina mecânica, mano, que devia ser inacreditável, né? Vai ser oficina aí do cara. Os caras deviam ficar putos, mano, porque o padrão de oficina é os caras botar a mulher pelada, né? Esse bicho. Ei, mano, quem tá dizendo que ele não botava, ele não desenhava mulher pelada, mano? Ele podia desenhar uma mulher pelada, pô. O cara obrigava ele, né, mano? É, não, porra. Ele levava um sacode, mano. Volta e meia no Pica-Pau aparece lá a Gretchen, né? Ah, não? Gretchen? Ah, é, outra frase, né, de abertura, é dinheiro, né, e arte. Mulheres, automóvel, mulheres, iate, mulheres, mansões, mulheres. Aquele gato que era empalador, né? Caralho. E é pitaria, viu? O Walter Lantz, ele foi trabalhar, ele foi estudar na Escola de Artes de Nova York, né? Que vários artistas saíram de lá. E um cara conseguiu pro Walter Lantz um trabalho nele num jornal. Ele começou a trabalhar lá com essa parada de câmera, não sei o que e tal, iluminação. E ele ficava lá e ficava observando a galera da animação. Ele almejava essa parada aí. Beijava os iates, né? O cara queria ali. É, na época que ele trabalhava como assistente de câmera, ele começou a trabalhar com um diretor, o Gregory Lacava, que já trabalhava nos estúdios da Universal. E essa parada da Universal é interessante a gente citar aqui, porque foi nesse momento em que meio que deu uma virada na vida do Walter Lantz, por causa do personagem lá clássico da história famosa, né, o Oswald. Oswaldão. O Oswald, que era o personagem do Walt Disney, né, mano? Aquele coelho das... Foi o primeiro esboço do Mickey Mouse, né, mano? O Oswald. Caralho, por aí. Eu pensei que o nome desse bicho era Mickey, né? Oswald. Na verdade, esse Oswald, ele nem rato era, né? Era um coelho, né? É interpretativo, né? O que aquele bicho era. Um negócio muito subjetivo, o Disney, né? Mano, ele já era o ponta de lança, né, mano? Da época ali da animação, o cara já tava no top dos top, né, mano? Ele era... O cara era fodão, né? Já na época. É porque como derrubar lá a concorrência naquele tempo era meio marromeno, né? Então... É verdade, tudo antigamente era... A concorrência era menos. Olha, a Gretchen não fazia sucesso antigamente? A Gretchen, do Disney, ele tinha negociado com a Universal pra criar os desenhos animados do Oswald. Aí ele começou a fazer os primeiros e tal. Ele voltou de viagem, numa viagem que ele fez a Nova York. Foi atrás do pessoal da Universal, porque o Oswald já tinha feito um sucesso razoável na época, né? Aí ele foi pedir aumento de salário pra Universal, né? Aí o Universal chegou assim pra ele. Ele aí disse, não, mas tu é doido, né? Negócio de aumento aqui. Hoje em dia ninguém tem mais coragem de pedir aumento. Ninguém tem, velho. Quem é que pede aumento, mano, hoje em dia? Véio? É, hoje em dia... Quem quer ser demitido, porra? Cara, meu, achou que eu tô precisando sair daí. Preto quer saber eu pedir aumento? Realmente, é uma boa dica, viu? Vai que cola, mano. É verdade, mas ao invés do cara ficar... Aquela parada do cara ficar fazendo hora, né? Botando, sei lá, atestado. Aí o cara pede aumento. É uma velha catimba, o cara, né, pede, mano, aumento, mas no instante o chefe fica querendo botar o cara pra fora, velho. O cara chega logo assim, ei, meu irmão, tem um aumento aí, não tem, rapaz, ali, ó, no departamento pessoal, já. Fala ali com o RH, né, o cara... Fala com o RH pra esse negócio aí do teu aumento. Pede aí pra ajeitar teu aumento aí. Aí o Disney fez uma proposta, não, eu quero ganhar mais, não sei o quê. Aí a Universal chegou e falou, não, mano, então, vamos fazer o seguinte, a gente tem duas alternativas pra ti. Ou a gente reduz seu salário em 20%, ou então o Oswald é... Ou então o Oswald é nosso. Aí o Disney, filha da puta, bicho. É, esse cara pediu aumento e ganhou uma redução de salário? Teoricamente, pra alguém foi um bom negócio. O cara que fez essa parada foi o Charles Mintz, né? Que era um cara da... um animador da Universal. Aí o Disney saiu de lá putão, mano. O cara, não, então vamos fuder todo mundo, não sei o que. Não é animador, não, mas é um ladrão. Fica com essa merda aí, enfia esse Oswald no rabo. Aí, o cara... O de cu é rola, né? Ei, putaria. Aí eu... Na época, o presidente da Universal, ele ficou meio assim, né? Porque, porra, mano, como é que tu faz isso aí? Falou com o Charles Mintz aí, como é que tu faz isso, mano? O cara é o Disney, porra, mano. Até hoje deve falar essa mesma coisa, né, mano? Essa frase é engraçada demais, mas tava pensando, o cara chegando assim, o cara é o Disney, porra. O cara criou um dos maiores inimigos, né, mano? Aí o cara demitiu ele, né? O Charles Mintz ali, que, não, mano, esse bicho aí é um filho da puta, não sei o quê. Pra mim você tá duas vezes demitido, não uma só. Aí a Universal, ela queria deixar o Oswald de lado, né? Não queria fazer mais nada do Oswald, nem porra nenhuma. Porra? Justo. Eu achava ele massa, né? À toa que botaram ele de novo num jogo recente do Play 3, né? Na época de... Tem um jogo pro Vita, tem pro Wii, Mickey... tem pro Wii U, se não me engano. Tem pro Xbox, que é o Epic Mickey 2. Aí tem o Oswald, eles trabalham em conjunto, tem aqui. Aí eles só podem passar se o outro passar também. Eu achei muito massa o jogo. É, mas isso aí é porque a Disney recuperou depois ali os direitos do Oswald e tudo. Porra, deve ter comprado de volta uns 3 vezes. Pra ter certeza que comprou, cara. Tem dizendo até no jogo que o Oswald é o irmão mais novo do Mickey. Olha no aí, jogo. Tem dizendo é no jogo. Pode, né, o cara é um rato e o outro é um coelho. É um coelho! A mãe aí pulou a cerca. É um caso a se pensar, né, mano? Como é que chegaram... Quem insistiu e, não, mas vamos produzir uma série, mano, do Oswald, mano, foi o Walter Lantz, mano, ele que queria, porque queria continuar com produzindo a série do Oswald, presidente da Universal, não, mas não dá, não sei o que, o Disney vai ficar putão, mano, tu é doido, né? O Walter Lantz, mano, olha a loucura, mano, olha a loucura da história do cara, velho. Ele chegou pro presidente da Universal e disse assim, pois vamos fazer uma aposta aqui, casar no chão aqui. Ei, mano, esse tempo antigo era massa por causa desse negócio. É. Antigamente eles apostaram os coelhos. Aí chegou assim, ah, vamos apostar aqui um jogo de pôquer, aí puxou assim um baralho do bolso, né? Assim. O cara é Yu-Gi-Oh! E depois ninguém sabe de onde veio que veio o Yu-Gi-Oh! É, mano. Yu-Gi-Oh! O cara, meu irmão, vamos disputar isso, vamos, o cara puxa o baralho, meu irmão. Tipo, é. Aí o Walter Lentz disse assim, se tu me vencer no pôquer, eu deixo o Oswald de lado. Se eu te ganhar no poker, eu fico com o Oswald e produzo a série ali no meu estúdio. Eu... Caralho, tudo isso no jogo de cartas. Puta que aí, pariu. O cara disse, beleza, não, né? Uma loucura. Vamos lá, né? Vamos lá, velho. E o presidente da Universal perdeu o jogo, né? Aí, já tem igreja no meio? Aí o Walter Lentz, ele ficou com o direito de produzir a série. O cara tinha um Oswald, né? É, pensei que você estava falando da igreja por um breve momento. É que o Walter Lentz puxou o dragão negro de três cabeças, sei lá. Dragão branco e olhos azuis. É o quê, mano? É, tem, mano. Dragão negro de três cabeças. Tem... Dragão Dilma, né? Acaba dragão com qualquer duelo. Dragão... Doido, mano. Dragão, negro. Dragão branco de olhos azuis. Tem o dragão supremo de olhos azuis. Dragão negro de três cabeças. Tem não, bicho. Dragão negro de olhos vermelhos, porra. Aí, apitaria, o Walter Lentz ganhou, né? Ficou com o direito do Oswald. Aí começou a produzir as séries, né? Do Oswald e tal. Ele produziu aquele desenho clássico, episódio do Oswald, do Race Riot. Ou do naviozinho que ele fica... Não, esse aí é do Mickey. Esse daí do Mickey eu só lembro do Mundo Canibal, cara. Isso não é pinto, isso é... Ô, Mickey, que é isso, cara? Onde você tá com essa mão? Onde você tá com essa mão? Meu, o patinho tá ali do lado, cara. O patinho tá ali do lado. Tira essa mão daí. Isso aí não é pato, mano. Isso aí é pinto. Tira essa mão daí! Isso não é pato, isso é pinto! É nessa época aí do Oswald, mano, o Walter Lentz, ele já tava trabalhando como produtor independente, mano, produzindo os desenhos dele e tudo mais. Aí foi nessa época que ele começou a fazer outros personagens, né? O Andy Panda, Chili Willy, né? Que é aquele pinguinzinho pequeno da Toquinha ali. Esse caralho, bicho é irado, né? O Chili Willy pra mim é coisa pra caralho, né? Desses daí, acho que foi o que eu mais vi, pô. Tinha desenho daquele inspetor, mano, aquele inspetor do bigodão ali do Cacetete, que aparece vários episódios do Pica-Pau. Que é o Pica-Pau, né? Um alter ego dele, porra. E mais na frente o cara descobre que é o Pica-Pau, né? E tinha desenho do Leôncio, mano, também. Mano. Imagina, puta merda, imagina o desenho do Leôncio. Mas eu já vi isso aí, do Leão. Já passou no SBT, já. Certeza? A certeza absoluta. Porque eu vi isso, cara, sério mesmo. Não antigamente, agora nessa época mais nova agora. Lembro muito mais do Andy Panda e do Pinguinzinho pequeno ali. Eu lembro mais do Chili Willy, eu vi pra caralho, Chili Willy, certeza. Agora eu não entendo qual é a ideia de colocar o desenho do Leôncio, doido. Na foto do Pica-Pau, a gente pega um genérico, pô. Personagens separados, mano. Tipo Marvel, né, o cara junta os personagens. É porque assim, macho, nessa época não existia o conceito de universo, entendeu? Não, mas porque assim, nessa época não existia o conceito de universo. Tanto que, tipo assim, tinha o desenho do Pica-Pau e tinha um desenho da magrinha lá, qual é o nome dela? Betty Boop. A mulher dele? Betty Boop. Não, macho, a mulher, a não da namorada do Pica-Pau, mano. É a... Olivia Palito. Olivia Palito, tipo, mano. Tá doido, Jota? Tu é foda. Olivia Palito do Pica-Pau. Não, presta atenção no que eu tô falando. Tô falando o seguinte. Por exemplo, nessa época, os desenhos não tinham esse conceito de universo. É. Por exemplo, assim, um exemplo é o Pica-Pau. Um exemplo é o Popeye. É, Popeye tinha o desenho dele e tinha o da Olivia. A Olivia fazia parte do exército que não tinha nada a ver com o desenho do Popeye, entendeu? Peraí, mas a Olivia era militar, mano. Tem esses episódios aí, mano, da Olivia e daquela Alice, mano. Alice, eita porra, velho. Agora esse negócio aí dos mundos, dos ambientes que o Jota disse aí. Mas isso é coisa de desenho comum, mano. Todo desenho que não tem, entre aspas, uma história, que eles ficam botando episódio de putaria, igual Pica-Pau, eles botam o que tiver, mano. Lembra desse desenho mais antigo, mas até hoje em dia também tem um bocado de desenho que fica episódio random, aí eles aproveitam os personagens de alguns e botam essa porra. É o que eu tô dizendo, que tipo assim, o personagem fez sucesso, eles criavam um desenho à parte, entendeu? Do Leôncio. Leôncio fazia sucesso, aí pronto, tinha um desenho do Leôncio, cara. Não era necessariamente ligado ao Geralmente, Pica-Pau. O que eles faziam era o seguinte, né, o que o Disney também fazia ali, ele pegava tipo o desenho do Mickey, que já era sucesso, né, e botava um personagem, o Pato Donald. Tipo Pateta, tinha um episódio só do Pateta. A galera gostava do Pato Donald, e, vamos criar uma série só dele. dele ali, aí assim ia, né? É exatamente o que eu tô dizendo, que tipo assim, o personagem fazia sucesso e pronto, macho. Eles cagavam fortemente, esse negócio de universo não existia não, mano. Aí falaram, é, claro, estranhar que agora... tem um desenho do Leôncio, mano, normal, cara, na época era assim. Não, na época normal, agora eu tô querendo dizer assim, por exemplo, tem o Mickey, aí tem o Pat Donald e o Pateta. Aí você vai fazer os desenhos de cada um, beleza. Agora Leôncio, do... Não, pô, na época eu tivesse aqui em casa, não, falando sério, eu tô aqui em casa, vai aparecer Leôncio, aí meu pai, meu filho, vamos ali na oficina agitar o carro, pai, vamos. O Leôncio ali, esse bicho, ele tem uma nacionalidade curiosa, mano. Não, mas o que eu tô dizendo é assim, vai ver na época ele fazer sucesso, hoje ele não faz, né, mas na época talvez ele fizesse, cara. É porque era na época da crise de 29, né, mas aí o Leôncio era meio, era meio magnata, bicho, usava bigode, né, até mal. O bicho ali investia em ações da bolsa, né, o Leôncio. O bicho era um exemplo. O bicho era um dos poucos casos do imigrante que veio pra América e deu certo. Será que era a nacionalidade do Leôncio mesmo? Era italiano, né, o cara? É, não, é uma nacionalidade europeia. Agora, ele é escocês, né, porque eu lembro dele de, com aquela saia, com aquele kilt. Não, pica-pau é escocês. É. Ah, isso aí dá pra perceber. Eu acho que o Leôncio também é escocês, viu? Mas, não, o Leôncio é da terra das almôndegas, né? Não, tem um corpo. Acho que ele é meio alemão. Caralho, não, né? Tirou isso, cara. É loucura sério, total, né? É, pega aí a ficha do Leôncio pra ver. Aí... Ah, porque assim, véio, pelo menos a dublagem aqui brasileira, véio, eu achava que esse bicho era português. Porque ele era meio burro, né? Aí, cara, que isso aí eu tenho certeza não, que não. Ele falava meio que com português, mano. O Leôncio, mano. Ele não ficava aquele. Porque teve um episódio do Leôncio numa padaria, né? Os caras todos. Teve... Ele falava meio como português mesmo. Eu achava que ele era português, véio. Ou russo, né? Vai que ah, cara... mas pronto, ele é. Caralho, se o Leôncio fosse russo, eu acho meio difícil fazer sucesso, viu, cara? Imagina, cara, o desenho de um russo nos Estados Unidos, cara. Primeiro que ele ia ter que ser um urso, né? Não ia ser um marinho. O Andy Panda é o clássico americano, né? Ele... Peraí, mano, não peguei não. Essa referência aí do Andy Panda ser o clássico americano, não. Não, porque ele era que meio que o Mickey do Walter Lantz. Ele Lentz, aproveitava Black Friday, né, cara? Até onde eu sei, mas na América não é possível se criar panda sem cativeiro, não. Eu concordo com o Neto. É verdade, é verdade. Não, mas o que eu tô dizendo é que o Andy Panda, ele era meio que o Mickey do Walter Lantz, né? Ele tinha as mesmas cores, não sei o que e tal. Era meio parecido ali. O Chili Willy, que eu gostava dos desenhos dele, né? O bicho era da Antártida ali. O que eu achava curioso é que os desenhos dele, mano, tinham vários desenhos que ele só pegava música clássica, né? Zona, e botava a putaria rolando com base dessa música, né? Eu lembro que tinha um episódio que o Andy Panda ia fazer um concerto de piano. Né? Nada a ver. Esse daí é aí clássico. Começa a arrumar incêndio, né? Lá e tal. Tu sabe, esse episódio aí clássico, mano, era aquele do Chopin, mano, da peça de Chopin. Que eles pegavam realmente música clássica e botavam no episódio, mano. Não tinha fala, não tinha nada. É, só interação e o pessoal seguindo o ritmo, né? Falando em música clássica, eu lembrei do episódio do Pica-Pau da Barbearia. A Barbearia. Que maria, velho. Putaria. É clássico. É, mais um desse daí que é musical, né, mano? O negócio do Figaro Fá, Figaro Lá. Pinto é muito bom. É, esse daí é fantástico, velho. Acho que como é que pode, velho. Mas tem uma cena que eu acho engraçada demais, mano, que é esse bicho chega assim, aí o cara, não, eu quero, como é, fígado, corte fígado. Aí o Pica-Pau, ele cresce os olhos assim, vai, tu quer fígado? Foi bom, né? O cara. Imagina como é que os caras criavam os roteiros pra esses episódios, mano. Porque o desenho é uma putaria, mas tu imagina naquela época os caras tudo de suspensório sentado numa mesa. Aí, não, mas é o trabalhador de esfígaro. O Pica-Pau tem que doidar nessa hora e tal, crescer o olho. Primeiro episódio do Pica-Pau, né? Que ele começou, na verdade, num curta do Andy Panda, né? Que foi aquele Knock Knock. Que aqui ficou traduzido como O Pica-Pau Ataca Novamente. É mesmo, eu me lembro disso. Que era que o Andy Panda queria pegar o Pica-Pau, né? Tava perturbando, fazendo furo no telhado da casa dele. Era o Andy Panda e o pai dele, né, velho? E querendo pegar o Pica-Pau. O pai, né? Do Andy Panda é massa, mano. Com o putão ali, vou pegar esse filho da puta e pego uma 12 e vai atrás dele. É, mas só um paralelo que aquela família do urso também é do Walter Lantz, é, né, não? É, mas do Walter Lantz, que é meio que uma paródia do Zé Curubu. Mas é Zé Colmeia, né? Tu é doido, macho, a família urso é irado, ó, mano. O papai urso até hoje é referência, mano. Ó. Papai, eu achava muito mais que elas putaria desse. Esse bicho vai comprar um tapete, né, na loja. Aí o cara diz: não, mas por apenas 10 dólares a gente vai instalar lá. Aí esse bicho: tu é doido, né, mano? 10 dólares. A mulher desse bicho: puta que pariu, ah, eu muito facilmente instalo esse negócio no seu peito. Aí é um tapetezão de 5 metros, mano, que esse bicho tem que carregar. Ele foi na loja num Fusca, ó, pra poder amarrar lá parado e tal. Primeiro episódio do Pica-Pau, uma coisa que eu não entendo. É que o Andy Panda, esse bicho, disse que eu vou capturar o Pica-Pau botando sal na cauda dele ali. Eu não entendi aí, esse negócio, velho. É a fraqueza dele, mano. Mas sal, mano, na cauda do cara. Porra, o Superman é fraco contra Kryptonita, que porra é Kryptonita, mano? Desde criança, mano, achei que o cara dava pra capturar, mano, passarinho. É, mano, eu também pensei nisso aí. Mas tinha um tio meu, mano, que criava passarinho, né, em gaiola e tal. Aí eu sempre perguntava: ei, mas pô, por que tu não bota essa alma pros bichos não fugir e tal? Aí ele ficava olhando assim, né, dia, tal. Né, mas nunca tentou não, né, porque... É, estaria esse negócio da violência do desenho, né, meu? O cara aparece com uma 12 ali pra atirar do Pica-Pau. Não, mas o desenho dessa época, todos são violentos, cara. Isso não é só do Pica-Pau, mas Tom e Jerry, mano, é absurdo, não, velho. É engraçado demais, ó, mano. A Tom e Jerry é um caso à parte, né, não dá pro cara. Tem até hoje esse primeiro episódio do Pica-Pau gravado na minha cabeça, mano, porque não é possível, mano. Eu me lembro de todas as cenas, mano, desse episódio aí, mano. É, nessa horas que tu vê que tu poderia estar armazenando várias coisas no teu cérebro, né? Não, vou ficar pausando aqui. Merece, né? Você não vai fazer essa velha brincadeira comigo, não é, filho? Você sabe o que aconteceu com o último que tentou fazer isso comigo? Eu fiz ele pedacinho por pedacinho. Aí o segundo episódio do Pica-Pau é aquele que também é fantástico, mano. Aquele do doutor, mano. Que todo mundo fica dizendo Pica-Pau: ah, mas esse bicho aí é doido, não sei o quê. Esse bicho aí. Esse bicho é uma putada. Os passarinhos da floresta, né, mano? Mas esse bicho aí é. Tem que ir pro psiquiatra, mano. Aí. Ei, esse episódio é muito irado, ó, mano. Putaria. Não, vocês parecem comigo. Eu acho que esse cara é louco. Ele é mesmo biruto. É, vem brigar, ele tá pirado mesmo. Você tá absolutamente certo. Um cara desse tem que estar trancado. Este cara tá pirado de vez. Psiquiatra, daquele tempo, ué. Putaria. E aquele episódio lá da pipoca? Ah, o da pipoca do corvo preto ali? É, isso aí mesmo. O corvo usou muito louco querendo comer pipoca doce, né, mas não, tem uma véia ali na praça, não sei da onde, que tem pipoca. Ah, pipoca manteigada. Com muita manteiga. Putaria. É que o Pica-Pau tenta se disfarçar do corvo, né, pra poder filar... Pra ganhar o piche. Pra ganhar comida ali. É, ganhar o piche aí não quer é não. Putaria. É que esse bicho aí trabalha de empalador, né, mano? O cara Ele vai empalar o corvo aí, né, mano? Vou empalar aqui o pica-pau aqui, que o bicho tá valendo muito ali. Aí o bicho pediu perdão, aí quando voltou, o corvo voltou com a cabeça, com a cara zona inchada lá. E aí, como é que foi lá ele? Foi balançando a cabeça. Balançando positivamente, né? Ali, corvo era Julião, né? Parada dele. Ah, não, mas era Jubileu, ó. Era mesmo, meu, Jubileu. E o que foi que ela disse? Pá, pá. É de putaria, velho, porque o cara fica desconfiando do pica-pau, né, velho? Ele fica assim, rapaz, meu, o Jubileu tá meio diferente, assim, né, velho? Bicho, assim, Jubileu, você foi pra praia, né? Está bronzeado. É de putaria, imitação do pica-pau de um corvo, né, velho? Porque como é que ele sabia como é que era um corvo? Mas aí ele fica imitando o corvo, aí, qual, qual, qual, taró, totoca, meu, que diabo é isso? Ei, será que você não desconfia de uma coisinha? Sabe? Acontece que eu sou um corvo. É assim que o corvo que faz, tu também imita muito bem um corvo, viu, mano? Leva jeito. Ei, um episódiozinho na capa daquele mexicano e ela não conosco, senhor. Ah, esse daí é putaria. Esse é massa. Esse daí... E isso aí é uma qualidade interessante do pica-pau, mano, porque esse bicho é atemporal, é, né? Bicho, o bicho ali até hoje o cara assiste numa boa, bicho. Não, eu digo de atemporal porque ele está em vários momentos históricos é, e verdade, não muda, é verdade. Não, né? Porque está no Velho Oeste, na Revolução Civil Americana. Massa, episódio desse mexicanozinho aí. Ó, você viu o pica-pau? Ele tem cabelo vermelho assim, ele tem um bico amarelo assim, e ele fica assim, é esse mesmo, e eu não conosco, senhor. Eu não conheço, estaria, esse daí é do faroeste, né, esse daí do... É, mas o negócio de faroeste, acho que eu lembrei do cavalo, o cavalo dele é um show à parte, né? Pé de pano é muito mano. Foda, cara. O bicho é o cavalo depressivo, né, volta e meia, ele fala, tome jeito, dá uns tapas aí, pumba. Acho que um murrão na cabeça dele, né? Acho que o Tareia que antes do pica-pau pegar o pé de pano, né? Antes ele era vilão, né? O pé de pano, mano, nos primeiros episódios ali. Era, ele tem um que ele é tipo, ele tá disfarçado de dois xerifes. É, tem esse daí mesmo. Pé de pano disfarçado de dois xerifes, tem esse episódio aí que o pé de pano é disfarçado ali, mano. Caralho, macho, esse pra mim, o melhor personagem do pica-pau, macho, é o pé de pano. Que pariu, cara. Eu acho muito foda, sem sacanagem, mano. Ei, mas ele é um cavalo, mano, que ele é inteligente pra caralho, mano. Eu lembro mano. Desse episódio aí do... Que o nome dele original é Sugarfoot, né? Pé de açúcar, alguma coisa assim. Aí esse bicho... Que ele é diabético, né? É nesse episódio aí que o companheiro dele, né, que era o bandidão, pergunta pra ele, você quer um torrão ou dois de açúcar? O bandidão, né, o nome do cara. E o pé de pano diz, não, eu quero dois. Pois tome aí, pá, tá com um burrão na cabeça dele. Agora o episódio que eu mais gosto, mano, que é um dos mais clássicos, é o episódio do rachador, viu, mano? Caralho, esse daí é muito massa, esse, velho. Esse aí não sei como foi que não falaram, mano, aberto. É falado, né? Falei. Siga aquele carro, siga aquele chinesinho, siga aquela motoca. Né? É muita loucura, velho, isso aí. Aí no final o cara diz, eu sou um bombardeiro, né? É, mas é verdade que os rachadores faziam... O que tá fazendo aí? Não, eu tô querendo ver os rachadores. O que é um rachador? É, os caras fazem ele. Assim? Até hoje a gente usa não, essa, assim. Né? Não é. É. E se você fizer de novo, eu vou te passar o lápis. Até aí merecia uma redublagem. Siga aquela motoca, siga aquele cavalo, siga aquela carroça, siga aquele chinesinho, siga a flecha, siga o chefe, siga-me, olha! Eu sou um bombardeiro! Antigamente era tipo assim, era passava pica-pau, não era, vai começar o pica-pau, era tipo assim, tá entre o jornal e, sei lá, o outro programa. Aí passava um episódio de pica-pau. Tem várias temporadas do pica-pau, né, mas essa do, ele que tem a perna grossa, né, que é a pernazinha amarelada, né, não sei o quê, que é os episódios é uma loucura. É, mas tem várias maneiras de tu descrever, tu descreve com perna grossa, mano. É que ele tem perna listrada, né, que ele tem a perna listrada. Que é o loucão, né. Ei, mas massa também é um episódio do foguete lá, mano, da Flórida lá. Tem vários episódios de foguete, né, velho? É o do Zé Curubu, do, é, Zé Curubu, sei lá. Eu sei que tem esse daí do Zé Jacaré, que ele tem, eles tentam construir um foguete, né, perto da casa dele. Pronto, é isso aí mesmo. O foguete era um fogão além, aí tem umas porra lá estranhas, um balde de madeira e o final é uma caixa d'água. Mano, o do Zé Jacaré, mano, só me lembro do episódio do... Durma, filhinho do coração. Agora não vou ouvir. Esse aí é um dos mais clássicos, viu? Esse é muito bom, a gente é muito bom, cara. Que pariu, né? Você me lembra os jingles do Isaías, né? Não, mas. Tem uma hora que esse bicho chega assim, aí, ah, mano, eu vou tampar meus ouvidos ali pra não ouvir essa música de novo. Aí esse bicho começa a fazer umas mímicas, velho. Não, mano, que diabo é isso, velho? Não, mano, é durma filhinho em sinais de código. Começa a dormir ali. Ei, mano, vocês estão lembrados no episódio de um robô todo estranho que tem. O nome do robô, uma égua, mano, aí fica. Ah, esse daí. Ah, mas é o robô que é pra depenar, né? Um putaria dessa. Ele parece Frankenstein, né? Fica tirando as penas. É não sei o que é frango, o nome desse bicho. É o... Puxa frango. É, puta merda. Puxa frango, corra nesse bicho. Caralho, velho, muito clássico. Como é que... Esse daí é o que no final ele programa o robô de volta, né? Pra poder pegar o cara. É o que eu acho legal do Pica-Pau, mano. Porque geralmente os episódios, quem sai na frente é ele, né? Mas quem se dá bem no final é ele. E tem alguns episódios do Pica-Pau, mano, que ele se dá mal, mano. Isso aí é massa demais, mano. Não, macho. Tem muito que ele se dá mal, cara. Porque o Pica-Pau é um filho da puta, macho. Os caras tão fazendo porra nenhuma e o Pica-Pau começa a irritar os caras, mano. E geralmente o Pica-Pau se fode, mano, por causa disso, cara. Perna longa. Ele sempre se dava bem no final, né? O Jerry sempre se dava bem no final e tal. O Jerry, ele nunca começava a briga, sempre era o Tom que começava. Não, o Jerry era escroto pra caralho, mas quem começava a briga sempre era o Tom. Ei, mas não é. Já o Pica-Pau não, mano. O Pica-Pau se fode, macho. Porque esse bicho, macho, ele procurava briga, mano. Os caras não estavam fazendo nada, mano. Esse bicho ia escrotizar, mano. O primeiro episódio que eu me lembro que o Pica-Pau se dá mal no final é aquele do roubo da gasolina, mano, que é fantástico também. Ah, mano. Pô, essa viagem é realmente necessário. Aí ele se transforma no diabo, né? Eu sou o diabo necessário, né, meu cara? Aí a cena que eu mais lembro, velho, dessa daí, véio, é uma cena que ele vai botando o canozinho ali no cano de gasolina do carro do policial. Né? Aí esse bicho puxa o ar de uma vez, assim, aí assopra, aí esse bicho, o ar passa pra cara do guarda, mas ele fica tipo rindo. Loucura total, bicho. O episódio que fica pra todos se dar mal com o Leôncio, mas que ele tava tipo fazendo a grama lá do lado de fora, tocar fogo na grama. Outro episódio das antigas ali que é muito massa, bicho, é aquele da... É o do foguete. Do foguete de novo. Esse daí do de foguete, mano. Um que eu me lembro de foguete que é massa, mano. O das formigas de Marte, velho. Extra. Formiga, não sei o que, alienígena, estão invadindo a Terra, aparece lá o radar. É. Tranque suas casas, tranque suas portas, o navio destrói e vira um submarino. Eu sei que no final ele pega as formigas e monta uma empresa. Sempre foi empreendedor, né, mano? Faz uma empresa de abridor de lata, né? Pode. Agora o que é irado, velho? Irado é o do... A fome chega, se liga, tu que fica mal. E depois de muito tempo... O Pica-Pau e a fome se encarando, né, cara? Semanas depois, o Pica-Pau encontra-se face a face com a fome. É aquele episódio da carteira de motorista também é massa, velho. Ele vai renovar ali com o Leôncio, né? É o bom desses desenhos com pouco elenco, essa parada, né? Esse bicho assim, ele arruma. Quem é o instrutor? Se não for aquele lobozinho, é o Leôncio, né? Sei que nesse aí tem a letra lá. Não consigo ler nada. É mesmo. É verdade que os rateadores fazem. Aqui é o ferrolho, asas batendo, marcha de decolagem, turbinas e já! O cara chegou decolando. Ah, já é putaria demais, ó. Já eu te pedi. O cara é rápido, mas chegou atrasado na gravação. E a gente ainda disse, velho. Fala tua frase aí que a gente disse que já teve ou não. Aí o cara mandou outro clichê, mano, do pica-pau. Esse episódio aí do Gata Jata é muito massa também, viu? Caralho. Sucesso demais, sucesso. Aposto que já teve na cachoeira. Não, teve ainda. Ainda não. Aquele na cachoeira, não. Negado é com a capa de plástico, capa amarela. Acho até hoje, ó, macho. Até hoje, macho. Eu falo isso daí, macho. Quando eu vejo uma capa de chuva amarela, mano, eu penso nessa parada aí, macho. Puta que pariu. Eu pensei que tu ia dizer que quando tu viu uma capa amarela, levantava os braços. Agora... Putaria. Isso é muita putaria, né? Como é que o cara inventa um negócio desse, velho? O bicho fica eternizado, velho. Pô, mas todas as frases, mano. Aquela também da bruxa, né? E lavamos nós! Não, mas esse é da vassoura, esse, né? Da cachoeira, mano. Até no Hobbit, mano. A galera assistindo o Hobbit aí, quando esses bichos estavam na cachoeira, todo mundo. Bom, é que nem Chaves e Chapolin, cara. É uma coisa que ficou eternizado e todas as gerações assistem, cara. Minha avó viaja assistindo Pica-Pau. Caralho, meus tios são viciados nessa porra. Pode estar passando em qualquer horário, mano. Essa porra é assunto Pica-Pau, mano. É muito foda, mano. Acho, é até doido, mano. Eu tenho aqui os episódios tudinho, mano. Volta e meia, bota ali no computador, então na televisão mesmo, e começa a assistir, que é bom demais, mano. Tá doido, mano. Quem era viciado também era minha ex-noiva. Caralho, mano. Volta e meia, mano. Ela ficava vidrada, cara. Vidrada. Tipo assim, dava... Porque passava, tinha uma época que tava passando de tarde. Acho, se não me engano, era tipo, meio-dia, uma hora. Meu irmão, faltava meia hora. Ela, bora ter que ir pra casa. Que vamos começar, cara. Cara, era um desespero, cara. É, vamos, a gente tem que ir pra casa. Vai começar, porra, esse cara aí. Eu me lembro que eu ficava puto, mano. Quando eu comecei a trabalhar, mano. Que eu saía tarde de trabalho, né? Porque o cara perdeu o pica-pau, né? O cara, porra, velho. Podia estar em casa, mano, assistindo pica-pau, mano. Eu não sei se vocês concordam, mas... Pra mim, cara, o melhor pica-pau é a fase depois que ele é aquele pica-pau biruta, né? Que pica-pau doido. Ah, mas fazer pra mim. Ninguém concorda, pra não. Pra mim, a melhor fase é a do pica-pau louco, ó, velho. Aquele pica-pau doidão no começo é muito. É doido, mano. É insano demais. E a pior deles é a última, né? Aí que nossa. Uma... Aquela que tem os sobrinhos dele. Tem sobrinho, tem namorado, tem uma porrada de pica. Aquele que tem um sobrinho insuportável, macho. Eu não suporto aquelas crianças. Qual é, aquela macho. Fase, mano? É porque tem várias fases do pica-pau, realmente. Não, assim, basicamente três, né? A nova do desenho mais novo, mas... É. A real, não. Do último... A única coisa boa desse... Live action, não, assim, ó, a única... O cara viu um passarinho lá no poste. A única coisa boa dessa nova foi o jogo do PlayStation 1 de corrida, que era muito bom, cara. Ah, eu me lembro desse daí. Ah, eu me lembro que tinha até uns pinguinzinhos, não sei o quê, né? Era. Pois é, mas aí eu acho que a primeira fase, que é do pica-pau, é a fase mais trash dele, eu acho. É porque tem... Trash or side aí, mano. É meio doido, é clássico, né? E tem a outra que é o pica-pau vagabundo, né? Que a negada chama, que é o pica-pau mais malandro, que ele sempre se dá bem, porque não sei o que. Tem o pica-pau, tem um pica-pau biruta, né, que é o de 1940, aí tem o de 47, que é esse daí, né, o malandrão, não sei o que. Pois é, exatamente. Pronto, é o que bebe aquela poção mágica, vira aquele ogro, tem... em referência àquele, o médico e o monstro. E tem, né? O outro, que é o de 57, que é ele mais comportado, né, que é ele tipo meio que corta o cabelo, né. E aquele professor que foi claramente copiado, o inventorzão, aquele professor que tem um bigode, que é a imitação do Jajá, quer dizer, que o Jajá imitou. Jajá, mano, já fez. Jajá da Zorra Total, mano, aquele que fica, tô doido. Isso aí é o professor de Engoldong, mano. É ele mesmo. Durma de capão, não faça fita, amanhã de manhã vai aparecer com a chita. É o da troca de memória, né? É, mas é comédia. Tem outro ali do professor de Engoldong, que é o que o Pica-Pau, tipo, finge que ele foi pra Marte. Pica-Pau chega, ah, você que é um ser de Marte, não sei o quê. O Pica-Pau fica fazendo, esse Pica-Pau aí, o bicho é meio cearense, né, que ele fala gritando mesmo, né? Um episódio ali que eu gosto demais, ó, mas que é fazendo aí uma homenagem ao PC, né, que é o episódio de foguete. É o episódio, mano, da apólice de seguro, mas... Puta que pariu. Quem vai ser atingido por um telegrama? Eu me lembro, velho, até hoje da musiquinha do foguete, véio, que o foguete vem aparecendo, aí ele fica com um zoião assim, meio assustado, né, o cara. Aí só a música... Vai levar a comida pra ele, é um despertador com a zoada do foguete, ele pula da janela com o contrato lá do Pica-Pau. Ah, agora estou seguro. Você não estará seguro se você pular de uma janela. Ei, peraí, uma coisa que vocês não falaram de jeito nenhum é o AE, mano. AE? Qual é esse aí, velho? É, mas quem tá... É o do barril, mano. Ele cai da caixa e vai... Ah, meu capuzinho, mano. Ele tá louco, mano. Tá loucura, velho. Já falamos, né? Já pedindo. Tem aquele episódio também do beisebol. Do beisebol é da sinuca, que ele confunde a bolinha de sinuca com o ovo ali, a galinha. A galinha fica contando... 1, 2, 3 Ai, mãe. É engraçado, mas a gente ri, tudo fez parte da nossa infância. Mas se você for prestar atenção, é um mau exemplo da porra, macho. É um mau exemplo porque o cara só queria passar a perna nos outros, contar vantagem, se liga. Não, mas depende do país que você tá, mano. No Brasil, todo mundo achava que era normal, na Escócia, né? Todo mundo achava bom, né? O Pica-Pau parece um exemplo desgraçado, mas você pegar, macho, ele tem, tipo assim, ele tem lições de moral foda, cara. Tipo, da fome, que tem uma lição de moral foda pra caralho. Que é, tipo, você tem que trabalhar, puxar pelo que quer. Mais ou menos, Porra, não, cara. Os episódios, por exemplo, de roupa gasolina, ele termina se fudendo pra caralho, entendeu? É um protesto, né, com o preço da gasolina aí, né, cara, O cara até rouba. Não, aí, velho, ele foge do hospício. Mas acho melhor isso aí que o Joel disse, que a negada começa a desconfiar que ele é louco, mas isso daí é... Esse daí é um dos melhores, velho. Qual é? É o terceiro, é o segundo episódio que os passarinhos chegam, o Pica-Pau chega, esse bicho aí é doido, ele tem que ir pro psiquiatra. Mas é interessante também, mas que eles fazem, alguns, obviamente, são humanos, né? Mas tem muito, mas tem o urso, tem aquele urso, episódios da indústria que ele fica fazendo manutenção das linhas de telefone, isso aqui. Cara, esse urso aí é o mesmo do negócio do despertador, hein, mano? Que eu tenho porrada de relógio na parede. Eu acho que é. Se não for um bem parecido ali com ele. Ué, esse urso aí é aquele que ele se faz de miserável, né? Pra negar dar umas situações pra ele. Ele ensina, né? Ensina pro filhote. Aí o cara fala, ô, meu filho, você aprende. Aí faz aquela cara assim. Aí a músicazinha de violino, né? No fundo. É, parece aquela música do Chaves e tal. O cara... Eu putaria que vem um carro cheio de adolescente, deve esse bicho bota o cabelo pra trás, aí finge tipo de Elvis, aí fica rock and roll, isso, exatamente. Ele pinta o rosto de branco. Tem outro personagem animal também, que é o jacaré, aquele episódio do voodoo. Eita, voodoo é pra jacaré. Tem o leonço, que é um leão marinho, né, um focona. Leão marinho é o caralho, viu? Gostei de você, rapaz. Principalmente de você. Eu já ouvi em algum lugar. Você não é o famoso Leão Marinho? Não. Eu sou não. Eu trabalhava no cabaré da falecida sua mãe. Ah. Mussum ali mandou um abraço. Nossa, que episódio do Tônica. Caralho, bicho, esse episódio do Tônica é massa, bicho. É por causa do Mussegão, mano. Que é o Mussegãozão. É. Mussegão é o vilãozão, né? Eu acho putaria, velho, que até hoje tem uma cena que não sei porque que eu dou risada, mas que é uma hora que ele entra dentro do covil do Mussegão, né? E aí a parede que tá lá do lado de trás dele vem pra frente, mano, de uma vez, assim, o narrador diz assim, será que o pica-pau está no local certo? Engraçado é aquela parada que ele fica dizendo, isso tudo não teria acontecido se o pica-pau tivesse contactado as autoridades, né? Se o pica-pau tivesse comunicado à polícia, isto nunca teria acontecido. Tu falou aí dos episódios de relógio. Tem um ali que é o negócio dos cucos, que tem um cara que trabalha com cuco. Que a cada hora o cara tem que colocar um tampão de ouvido, né, mano? Tem um urso, mano. Ele sempre que ele vai fazer alguma coisa, ele fica batendo no urso sem querer. A urso vai lá putão ali, batendo o cara de volta. A urso volta ali todo putozão ali pra caverna de novo ali. Tem arruma engrenagens. Bala voltou. Peraí que o PC agora ficou puto. Consertado. Bala voltou. Acho que eu pensei que era o PC. Tá uma loucura mesmo. Tá loucura total. O pessoal entra, sai, volta. Cortaram tua luz, foi, mano? Cortaram, mas só 2 meses sem pagar, o pessoal requer tirar o luz. A reputação do Bala aí não tá das melhores, não, né, mano? O LOL cortou a conta dele por falta de pagamento. Qual é o... Pior que é, não pagou a conta no prego. Tô com medo de ser preso. Vocês se lembram do episódio que ele é o do Stiling, que tem o Zé Curubu, tá de tipo índio. Tem um pequenininho, mas não é o filhotinho do Zé Curubu, não? É, não, mas o Zé Curubu mesmo, que eu vi ele antes de ontem. Aí eu olhei lá. É o episódio que começa a música. Não é isso não, mano. Aí ele tem uma árvore gigante, doido. Tinha um pinheiro gigante. Aí ele pensa, qual é a arma que eu vou fazer? Aí ele olha pro pinheiro, pra madeira e já sei. Aí começa a furar. Ele fura a base, aí tem o estilingue, ele tira e derruba com a mão o resto. Aí eu lembrei, eu pensei que fosse de um filhotinho, mas eu lembrei que é aquele do índio, mano. Que tem um índiozinho bem pequenininho que ele vai tentar tirar uma flecha. Eu lembro desse aí. É, que tem que pegar as penas. Que é pra ele, exatamente, pra ele virar um adulto na tribo dele. Eu não sei se liga que o Zé Curubu mais atual parece um vetinho sal, né? Parece o quê, mano? Aqueles pirangueiros do cabelo quadrado. É mesmo, velho. E aí o episódio do pica-pau que o vendedor de carros. Tal da Curubu de cabelo. Esse da concessionária, eu só lembro da cena que ele fala assim, faça test drive. Aí o carro começa a balançar e vai cair nas moedas, mano. Eu lembro desse carro que ele vai comprar e o Zé Curubu vende o carro pra ele, né? Aí tá aqui o carro novo e tal. Ele, opa, que carro bonito. Quando ele entra no carro, é um papelão dele. Eu me lembro daquele episódio do pica-pau na luta livre ali. Eu acho massa isso daí, hein? Como é? O Zé Lindão, alguma coisa assim. É um nome de guerra bom, viu? É lindo. Próximo cara que vier no programa que não tiver um nick decente, aí a gente sugere esse aí do Zé Lindão. Tem aquele episódio também dos dois fazendeiros, né? Que um tem um cachorro amarelo e o outro azul ali. Eu me lembrei do episódio do Pica-Pau, que é da época aquele dantigão, que ele tá com as pernas redondas, que ele todo doido, com os dois dentes na frente. Os animais da floresta começam a dizer que ele é meio birro. Ele é meio birro. Esse episódio, caralho, mano. Ele já deve ter repetido os episódios umas 10 vezes, cara. Ele diz assim, por que que vocês me chamam assim? Olha, ele é meio biruta. Fala um psiquiatra. Não, eu não sou louco. Aí os animais, né, gaiato, pois fura aquela madeira ali. Aí tem uma madeira, um cimento, né? Vixe, eu acho que eu sou biruta mesmo. Eu vou no psiquiatra. É o pior que ele vai, né? Ele vai, mano. Eu acho que eu sou louco. Aí ele fala, pois eu vou fazer os testes em você. Aí começa a fazer umas putaria. Aí do nada o pica-pau já tava entrando nas gavetas e saindo. Aí mas ele... só um minuto, a gente já falou esse episódio umas duas vezes, não? Já. Terceira vez. Aí ele vai fazer uma parada no pica-pau, o pica-pau some. Aí aparece na porta dizendo, doutor, cheguei. Aí ele diz, eu acho que realmente você é louco. Aí ele, eu vou provar para você como eu não sou louco. Aí, aí mergulha no chão e começa a nadar. Aí o médico diz, eu acho que estou no desenho errado. Tem um que é o do pirata, né? Que é o pirata, é o Zé Corubu. Tem um tubarão querendo comer ele toda hora do episódio. Ah, eu lembro, mano. Que ele vai andar naquela prancha, né? O cara amarra. Aí vai andar na prancha e ele volta por baixo da prancha. Chega no final da prancha, ele cai, só que ele fica andando de cabeça pra baixo. Eu lembrei de um episódio que tá os animais na floresta, ele tá na casa dele. Eu acho que esse vocês vão lembrar. De novo? É diferente. Tá foda. Porque cada um entrou num momento diferente do cast, mano. Ei, mas já falaram aquele do Geyser? Ah, eu lembro desse aí. Tem um parque, uma reserva, tipo uma reserva florestal. E tem um Geyser, vai fazer um piquenique, quer botar a toalha em cima do negócio aí. Jorra aquela água, aquele Geyser. Assim. Ah, mano, tô ligado. Eu lembro até hoje, mano. Porque eu tinha assistido esse episódio. Aí teve um amigo meu, mano, que falou no colégio. Ei, mas tu sabia que esses bichos existem mesmo? Puta que pariu, mano. Eu não acredito que existe isso, não, mano. Isso é de Deus, não. É, ele existe, mano. Não, mano, eu tenho que conhecer essa porra, mano. Tem aqui no Ceará. Você só está no país errado, né? Um dos únicos episódios que eu acho sinistríssimo ali do Pica-Pau, mano, é aquele que ele começa velho, mano. Não sei se vocês lembram. Aí tem tipo... Ah, sim, que ele toma uma poção. Ele começa velho, aí ele se lembra do passado dele ali. Aí ele saía destruindo as árvores. Mas esse final de ele tenta se matar, se eu não me engano, é até meio, entre aspas, pesado, que ele bota a arma na cabeça, não, né? Não, ele pula de um penhasco. A arma na cabeça, Tem um episódio que ele bota a arma na cabeça, parece que foi até proibido. Esse que ele é velho, ele pula de um penhasco, mas cai na fonte da juventude e volta a ser o Pica-Pau novão de novo ali. Pica-Pauzão. Pica-Pauzão ali. Tem outro que é putaria também, mas é aquele que o cara tá querendo trabalhar, né, na construção. Aí o Pica-Pau chega, mano, só pra escrotizar com o cara, velho. É o do dia de trabalho. É esse é massa, mano. O do acidente, é? Tem uma porrada, de andaime, né, aquela estrutura sendo metálica. Essa empresa já tá não sei quantos dias sem acidentes, né? Ah, sim. Isso é muito estranho. Aí ele, não. Aí ele expõe o acidente. Não, isso não tem não. Não, mano, isso aí eu fiz sem só querer, fecha. Mas é, mano, é a infância mesmo que valeu a pena. Desse negócio aí de televisivo, acho, muito valeu clássico. A pena. A gente tem que falar também, mano, do cara que fez as vozes do Pica-Pau, mano. O primeiro cara que fez a voz do Pica-Pau. Botei, acho, mano. Bota um pouquinho do áudio aí dele. Mel Blanc, o nome do cara, mano. Quem acha essa gargalhada aí, todo mundo tenta imitar, ninguém consegue, mano. Porque o cara, quem criou aquela gargalhada, mano, foi o Mel Blanc, mano, o cara. Tenta imitar aí, PC, imita aí a gargalhada do Pica-Pau aí. Posso não. Eu já... Cheio de bata, né, meu filho? Posso não. Não. Bala, vai, bala, faz a gargalhada do Pica-Pau, bala sabe. Que é isso, velho? Não, mas esse Mel aí é o estrangeiro e o brasileiro. É o Mel? Não, ou é não? A voz original dele. A voz original do Mel é a do brasileiro também. A gargalhada é original. Não. A gargalhada fica. E aquele o dublador dos não. episódios, né? Barbaria. É. Narrador de placa, né, meu cara? O dublador do Pica-Pau aqui era o Arceu Juninho. Ah, isso, mancho. O cara que fez o Exterminador do Futuro é o Pica-Pau. É. Só que a risada ainda continuava do Mel Blanc, né? Mentira, é do Exterminador mesmo, do Arnold. Agora eu vou olhar pro Pica-Pau com a luz escura, mano. O cara, mano, esse Mel Blanc, mano, as vozes que o cara fez, mano. O cara era fera demais, mano. Ele fez o Barney dos Flintstones. Ah, mano, ainda bem, cara, por um minuto quando tu falou assim. Ele fez o Barney, eu imaginei aquela coisa roxa, eu, porra, grande aí, voz, Barney, né? Aí o cara imaginou o dinossauro e Flintstones, aí só o bicho se metamorfosizando, né? Porra, um segundo eu fiquei assustado, ele cara. Ele fez a voz do Marvin. Ele fez a voz do Marvin, o Marciano, Ligeirinho, Frangolino, Hortelino, Frajola, Piu Piu, Gaguinho, Pernalonga e o Pica-Pau. O cara dublava sozinho, desenhando o Pernalonga inteiro, mano. É doido. O cara tá dublava todo mundo, mano. Como é, macho? A produto não é Hanna-Barbera, não. Eu tô ficando doido, mano. Era o Hanna-Barbera, né? Um cara só. foda. Então, mano. E o cara do solo, se vocês falaram. O Rica? É. É, que no final fica segurando um bocado de madeira e fica. Calça de solo. As calças caem. Bicho, isso é muito bom, cara. Eu lembrei desse agora, bicho. Foi, é porque eu me lembrei. É porque eu me lembrei dessa cena. Os caras segurando a ruma de madeira e as calças caindo. É leador, né? É, é porque eu me lembrei, mas o pessoal já sabe que eu trabalhei numa empresa de móveis projetados. Aí tinha um cara que tava carregando um monte de prateleira, velho. Eu só me lembrei disso aí, mas o cara carregando as madeiras e a calça. He knows the honey's in the house, only go for romance. He's got a white suit on, 1:05, and the night has just begun. 'Cause when he lays it on with style, a ladies' man with a nice smile, and right before his eyes, sees a pretty young thing looking real fly. He wants to make the score, so he takes a hand and leads her to the dance floor. He's given a line after line. Walter Lantz, bicho morreu com... em 1994, meu. O cara era velho que só uma porra, meu. Bicho é tipo de 1899, meu. O cara nasceu, meu. Caralho, mais 5 aí um... O cara é velho, viu, mas bicho, cara, meu. A bandeira. Só fala, meu, porque é o seguinte, meu. O Walt Disney, ele morreu e ele nem... Não, não, peraí. Ele morreu, morreu pra tu, né, mano? Porque existe aquela lenda... congelada. Aquela lenda conhecida. Não, porque ele morreu em 66, meu. Nessa época, ele nem chegou a ver os grandes filmes clássicos dele, né? Lógico que ele já tinha feito Branca de Neve, mas ele não chegou a ver esses desenhos dele mais atuais ali, tipo Aladdin, o Rei Leão, a parceria dele com a Pixar. O legado do Walt Disney tá aí, mas ele não tá. O Walter Lantz, ele viveu a vida inteira vendo o legado dele acontecer, mano, porque o bicho morreu em 94 com 94 anos, meu. O cara tava... Ele nasceu em quando, hein, mano? 899, mano. Cara, quase que o cara vê duas viradas de século, caraca, né, mano? Pera aí que essa matemática não tá certa, não. 99 pra 94. Então ele não morreu. 95, 96 aí, não? 95 é. Anos. É, vai que teve um mês de diferença, né, velho? 95. É, não, 95 é verdade. 93 é um mês de diferença mesmo. Caralho, se o cara tivesse conseguido viver, mas um pouquinho, o cara tinha visto duas viradas de século. Mas o cara vê duas viradas de século, mas pariu. É o sonho, é, João? Acho, eu não sei se isso acontece na mente de vocês, velho. Mas eu imagino 1899, eu ainda imagino época medieval, velho. É, tá, calma. Carruagens vestidos... Dragões. Sete aí vestidos. De repente, assim... Dragões, aí de aí de repente passa pra 1900, aí começa, pum, era industrial, aí tudo. Eu tô lendo aqui, ele nasceu em abril de 99, 1899, e morreu em março de 1994. Então, caralho, tu acertou um mês certinho. Qual a idade dele? Aí foi 94 mesmo, tava um mês dele completar 95. Caralho, bicho otário, mas podendo esperar. Qual é o mês, hein? Abril, é? Vamos cantar os parabéns aí. Caralho, porque... caralho, é mesmo, mano. Amanhã é o aniversário do cara, mano. Puta que pariu, mano. Amanhã é aniversário. Caralho, meu irmão. Que merda, mano. Cagada, mano. Puta que pariu. Pelo menos a parte da surpresa, mano, ficou natural. Meu Deus, caralho, do mano. Céu, porra, mano. E não foi medo agora, eu vou fechar a janela, peraí. Vou dizer que tem um amigo meu no cast passado. Peraí, que eu vou acender a luz. a luz é protegida. Caralho, tipo, bateu o espírito do cara mesmo aqui pra falar de pica-pau, viu? Hasta la vista, baby.